Namastê, ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o centro do coração de todos, de cada um de vocês. Sejam uma vez mais todos bem-vindos a mais esta edição do programa Lux Esotérica. Está concluindo nesta semana o nosso curso de introdução aos princípios fundamentais do esoterismo e da teosofia. E com muita satisfação nós estamos falando do plano divino, ouvintes, para o nosso sistema solar, como realmente existe todo um projeto, toda uma lógica para a evolução da vida nesse sistema. Realmente, aquilo que, lamentavelmente, a ciência, por falta ainda de elementos, ainda defende, o acaso, ouvintes, realmente isso não existe. Existe sim a consecução de um plano que é colocado em ação por entidades inteligentes, entre as quais o próprio ser humano. Existem nesse nosso sistema solar hierarquias criadoras. No início do sistema solar haviam 12 grandes hierarquias criadoras. 5 delas, depois de participar da criação do sistema solar, já deixaram de funcionar. E sobressaindo-se então a nossa própria cadeia de seres, então a hierarquia criativa humana faz parte, junto com mais outras 6, dessas 7 que ainda estão ativas, ouvintes. Então todos esses seres são chamados para trabalhar na criação do universo. Deus, ouvintes, ele realmente não pode colocar a mão na massa aqui nesse plano físico que nós estamos. Ele é o grande arquiteto desse universo, é dele que provém as grandes ideias, os grandes arquétipos, o projeto da obra que tem que ser colocado em prática. E somos nós, ouvintes, e muitos outros seres, muitas outras ordens de seres, é que colocam esse plano para funcionar. E tudo, ouvintes, nesse sistema está delimitado na forma de grandes ciclos, de grandes ondas de vida, grandes períodos planetários, períodos mundiais, onde a vida realmente se desenvolve. Existem padrões a serem atingidos, objetivos a serem alcançados, e nós, seres humanos, estamos exatamente no meio desse processo, ouvintes. Nós não somos nem os seres mais avançados e tampouco os seres mais atrasados nessa evolução. Mas, realmente, se nós quisermos compreender todo esse processo, nós temos que manter em mente que ele é realmente inteligente. Então, nós estivemos falando ontem aqui com vocês sobre a questão das rondas e das cadeias, ou seja, a cadeia chamada terrestre, ouvintes, ela tem nesse momento 7 grandes globos simultaneamente aonde a vida evolui. A cadeia terrestre atualmente tem 3 planetas físicos que são exatamente o centro desses 7 círculos, desses 7 globos, é exatamente o planeta Terra. Mas existem, se nós imaginarmos esses 7 globos perfazendo como se fosse um anel, então eles estão interligados, então atrás de nós, nesse círculo, está um outro planeta físico, que é o planeta Marte. Existe um outro planeta astral, na verdade, 2 planetas astrais, porque se nós observarmos os 7 globos como um círculo, então existirão 3 planetas físicos, 2 planetas astrais e 2 planetas mentais. Os planetas físicos são a Terra, Marte e Mercúrio. E no espaço, ouvintes, existem outros 2 planetas completamente integrais da matéria astral e 2 outros planetas totalmente de matéria mental. E não devemos confundir, ouvintes, esses planetas que nós estamos mencionando aqui com a própria aura astral do planeta Terra, nem a própria esfera mental que envolve a Terra. Na verdade, quando nós falamos que existem outros globos de existência, eles realmente estão em outro local do espaço. Assim como o planeta Marte está a cerca de 60 milhões de quilômetros de distância da Terra, e o planeta Mercúrio está lá, quase que coladinho com o Sol. Mas o mesmo espírito planetário que habita o planeta Terra, ele controla simultaneamente esses outros 6 globos e mais o globo da Terra, perfazendo esses 7 mundos, ouvintes, aonde nós estamos circulando. Então, justamente a circulação nesses globos são chamadas as rondas. Então, a vida já circulou por esses 7 globos durante 4 voltas e meia. Então, nós estamos exatamente um pouco adiante da metade do processo de evolução nessa cadeia terrestre, que completará o seu processo quando tiver completado a sua 7ª volta. Então, ouvintes, nós temos que compreender isso, que realmente nós estamos num ponto da evolução onde já se venceu aquela densidade material, aonde já os seres, principalmente os seres humanos, já podem olhar para o alto, já podem perceber a sua espiritualidade. E nós recebemos, ouvintes, toda uma herança física, uma herança genética, porque realmente se existe uma coisa absurda hoje na ciência, são os biólogos, os exobiólogos, os físicos, quererem manter, ouvintes, a ideia de que o DNA que existe nos seres vivos nesse planeta, ele surgiu do acaso, do bombardeamento dos elementos químicos pelas radiações cósmicas e pelo choque fortuito dos elementos químicos dentro do vulcanismo, do tectonismo, das forças que estão em jogo nesse planeta. Lamentavelmente, por falta de ter uma ideia melhor a qual defender, os nossos cientistas dizem que o DNA, que é realmente hoje a maior descoberta científica que está sendo explorada ao máximo, nós vemos quão complexa é a transmissão de informação que existe num núcleo tão pequenino de uma célula. Mas nós, ouvintes, herdamos o DNA que está aqui na Terra hoje da cadeia que nos precedeu, que nós também falamos ontem, que foi a cadeia lunar. Então, este nosso satélite, que hoje é apenas um resquício, é apenas um cadáver morto, sem vida, sem atmosfera, sem qualquer atividade vulcânica, magnética, elétrica, não existe realmente nada vivo na Lua nesse instante. Ele é a reminiscência de um mundo, ouvintes, que passou por esse mesmo processo. Foi a terceira cadeia da nossa evolução, que tinha outros 7 globos que não existem mais, sendo que o mais denso deles era exatamente aquilo que sobrou, a nossa Lua. Ela foi destruída através de um cataclismo cósmico, um grande asteroide se chocou com a Lua, muito da matéria da atmosfera se perdeu para o espaço, e o que sobrou, ouvintes, daquela atmosfera, daquela água, veio constituir esse nosso planeta atual, que é a Terra. E nós, ouvintes, as nossas chispas divinas habitaram aquela Lua, ouvintes. Então, isso é que nos faz compreender porque nós temos um fascínio tão grande pela Lua, porque dentro de nós existem reminiscências daquelas existências que nós tivemos lá naquele outro mundo. E lá, ouvintes, nós fomos o reino animal da Lua. Foi lá que nós passamos as nossas existências, sofrendo muito, porque os habitantes da Lua, né, os seres humanos da Lua daquela época, tinham também esse péssimo hábito que nós temos ainda nesse outro planeta, que é de comer os animais, caçar os animais, usá-los como esporte e tudo mais. Ouvintes, essa exploração do reino animal também existiu na cadeia lunar. Então foi de lá, ouvintes, que houve, infelizmente, uma transmissão de algo muito negativo. Pois se existe uma característica que é patente da nossa humanidade, é essa violência, ouvintes, gratuita, que nós vemos se manifestando em todo o mundo. Ao contrário de outros seres da natureza, que só são violentos realmente quando estão em apuros, quando estão realmente precisando sobreviver e precisam agredir para caçar, para obter o alimento, o ser humano acabou sofisticando a violência. E isso, ouvintes, é uma reminiscência daquilo que nós sofremos naquela cadeia lunar. Porque a maioria dos seres humanos que estão aqui hoje, todos nós conseguimos nos individualizar, ou seja, nós conseguimos chegar ao final de um processo aonde a chamada alma coletiva, que englobava vários animais com uma única chispa divina, nós conseguimos ser então o sucesso daquela alma coletiva, quando então se formou cada um de nós, ouvintes, seres humanos. Todos esses 60 bilhões de almas que estão no nível humano atual são exatamente o sumário de milhões e milhões de vidas, de animais, de plantas, de minerais também, ouvintes, por incrível que isso pareça. Tudo isso foi sumarizado no nosso ser. Por isso que nós temos impulsos, às vezes, que nós realmente não compreendemos a sua força, porque eles são realmente muito atávicos. Nós temos todos os impulsos dos minerais, os impulsos vegetais. O nosso corpo tem muito da estrutura dos vegetais. E principalmente na nossa psique, no nosso comportamento, no nosso ser interno, nós temos muitos comportamentos animais. Muitos verdadeiros instintos que estão conosco há muito, muito tempo. E só quando nós realmente atingirmos a vitória da nossa evolução espiritual que nós vamos conseguir ultrapassar esses impulsos. E finalmente, quando terminou a cadeia lunar, ouvintes, aí então, com aquela matéria que sobrou, foi moldado o planeta Terra. Isso levou, obviamente, muitos milhões de anos. E todos nós ficamos suspensos no chamado Nirvana intercatenário, ou seja, ficamos com as nossas consciências para um estado muito além do estado de sono, um sono profundo que durou realmente milhões de anos até que nós fôssemos acordados novamente para a manifestação. E aí, ouvintes, entra realmente um outro tópico do nosso estudo que nós vamos introduzir aqui para vocês. Esperamos que em 2011 nós possamos, aliás, voltar a esse tema com maiores detalhes, que é como existe a evolução, ouvintes, da vida num único planeta. Pois quando a vida faz a sua volta nos sete planetas de uma cadeia, quando ela chega em um planeta, ela precisa então passar um período setenário, como todos os seres passam, ouvintes, para a sua evolução. Então esse período global onde a atenção do espírito planetário está focalizada num planeta, ele desenvolve ali com aquela humanidade que está ali encarnada, o processo conhecido como a das sete raças raízes. Então, no nosso planeta, nós já estamos bem avançados nesse processo, ouvintes. E nós temos que entender muito bem esse assunto para não degradarmos, ouvintes, o conhecimento oculto que existe realmente nesse conhecimento. Há muita sabedoria aí, mas também existem pessoas que mal interpretam esse conhecimento e acabam enfiando os pés pela mão. Pois esses sete períodos, caros ouvintes, que são chamados raças, nós podemos compreendê-los e compará-los analogamente às sete idades que um ser humano passa: a sua infância, o seu período inicial de desenvolvimento, aquela meninice, depois a adolescência, depois o começo da juventude e a fase adulta, com ciclos de 7 anos, até então que a pessoa, aos 49 anos, ela cumpriu esses 7 níveis de desenvolvimento. Que para nós acho que são muito claros, ouvintes, pois nos primeiros 7 anos de uma vida humana, nós recapitulamos muitas experiências dos reinos inferiores, até no desenvolvimento embrionário, nós recuperamos ali e refazemos todo o caminho que a evolução passou nesse planeta. Nós somos inicialmente apenas pequenas células, somos depois um óvulo que é fecundado por um espermatozoide, ele vai se multiplicando celularmente, mas inicialmente ele se parece muito mais com um réptil, e aí a criança se desenvolve e aí ela vai ganhando as características realmente dos mamíferos. E quando nasce, ouvintes, o ser humano continua recapitulando essas experiências. Primeiro o ser humano rasteja como realmente um anfíbio, depois ele engatinha como um quadrúpede, como um mamífero comum, sempre ali mamando, provando a nossa natureza de mamífero. Ele então se ergue sobre as duas pernas, depois começa a falar. Então esse período termina aos 7 anos, quando então a pessoa começa a receber o seu processo educacional. Depois, passada a infância, aos 14 anos, transformações celulares e hormonais elevam a pessoa até uma condição de desenvolvimento, e ali começa a adolescência com todos os seus conflitos, com as transformações. O indivíduo descobre a sua sexualidade e esse processo só termina aí por volta dos 21 anos, quando a própria sociedade humana reconhece que o ser humano está apto a ser responsável por si mesmo dentro da sociedade humana. Então, ouvintes, se existe isso, e obviamente também vai dos 21 aos 28 a um outro ciclo, dos 28 aos 35, dos 35 aos 42 anos, e começa então a decadência lá por volta dos 49, 50 anos. Inclusive é muito interessante porque começa a haver até um espelhamento, né? Dos 49 até os 56 anos, há muitas oportunidades para que os mesmos problemas de saúde que aconteceram nos primeiros 7 anos, eles ocorram novamente com o indivíduo. Então ele vai espelhando os 7 nos 56, depois aquela infância dos 56 até os 63 anos e por aí vai, ouvintes, há todo um espelhamento. Mas se nós tomarmos a humanidade coletivamente, aí, ouvintes, nós percebemos que realmente ela passa exatamente por 7 grandes períodos. Então nós temos que entender que a primeira raça, ela foi exatamente comparável àquele primeiro desenvolvimento dos 7 anos da humanidade. A segunda raça, se referindo à nossa infância. Depois, a terceira raça, o processo da nossa adolescência. Até se chegar na quarta raça, quando o ser humano vai atingindo o começo da sua fase adulta e atingindo a plenitude apenas no quinto ciclo, que se refere ao desenvolvimento integral das forças, das capacidades intelectuais, emocionais do ser humano, que só acontece realmente lá pelos 35 anos de idade. E isso acontece também com o planeta como um todo. E são essas, ouvintes, as chamadas 7 raças. Então nós não podemos fazer como era muito comum no passado, ilações com relação às pessoas, com relação a que raças elas pertencem, porque havia um pensamento realmente muito ainda embrionário com relação a esse tema, e havia até um pensamento até muito rural, onde as pessoas comparavam as raças com os tipos de animais, com os tipos de plantas, se eles podiam ou não ser misturados, o que viria a dar isso, e houveram realmente más interpretações desse tema. Nesse momento que nós estamos vivendo, ouvintes, da humanidade como um todo está vivendo a quinta grande civilização, a quinta grande raça, a chamada raça ariana. Uma raça, um período da nossa evolução que se refere àquela fase que o ser humano passa aí nos seus 35 anos de idade. Então nós temos que compreender que a humanidade recém saiu daquela ilusão da sua juventude e está atingindo então uma grande maturidade. Está atingindo o ápice da sua força física e vai atingindo também o ápice do seu desenvolvimento intelectual. E ainda restam resta todo o desenvolvimento desta quinta raça, que é jovem, porque a quinta raça, ouvintes, ela tem, isso pode chocar um pouco vocês, mas ela só tem 1 milhão de anos de existência. Ela começou a se formar exatamente nesse tempo, e tomou realmente uma aceleração muito grande apenas há 100 mil anos atrás. E ainda estão presentes na humanidade estratos da quarta grande raça, que foi chamada a civilização Atlante, principalmente nos povos asiáticos, que ainda usam praticamente os mesmos alfabetos, ainda têm quase que a mesma aparência, usam os ideogramas da mesma forma que os atlantes usavam. E no segundo bloco desse programa nós vamos falar mais, ouvintes, como que foi exatamente esse desenvolvimento dessas 5 civilizações que já passaram e a quinta civilização que está se desenvolvendo agora. Porque nós temos que compreender esses períodos, porque exatamente já estamos indo para o final da manifestação da vida nesse planeta, da vida humana, né? Temos que assim dizer. Pois quando terminar a 7ª grande civilização, a 7ª grande raça, terminará então essa volta do ciclo de vida nesse planeta e nós, obviamente, seremos encaminhados ao globo seguinte. Mas todos nós temos que compreender exatamente o que vai acontecer, quais são as características dessa quinta, da sexta e das 7ª raças que ainda estão por vir, dessas 3 grandes civilizações que estão se desenvolvendo. Então, ouvintes, agradecemos uma vez mais a audiência de vocês que estão nos acompanhando ao vivo e também aqueles que estão nos acompanhando nas gravações. Um abração para todos que estão aí nos acompanhando nos discos e nos horários alternativos, acompanhando o nosso programa aqui pelo menu da rádio e também lá na seção de áudio da Loja Esotérica Virtual. Vocês vão ficar uma vez mais, ouvintes, com o convite para vocês se associarem na Levir, virem nos ajudar a manter essa rádio e manter esse programa aqui firme e forte em 2011, para continuarmos a transmissão desses conhecimentos para todos aqueles que estão buscando realmente o esoterismo verdadeiro, a teosofia, a doutrina real, verdadeira, dos mestres da Grande Fraternidade Branca. Muito obrigado, ouvintes. Vamos ao intervalinho e voltaremos já já, em 3 minutinhos, com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, ouvintes, retornamos ao vivo agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecendo uma vez mais a audiência, o prestígio, principalmente dos nossos queridos e queridas associados e associadas da Levir, da Loja Esotérica Virtual, que estão atendendo aí ao nosso chamado, estão renovando as suas associações para o primeiro semestre do ano de 2011. Já enviamos na semana passada aí dezenas de cartas e no dia de hoje mandamos também por e-mail aí a convocação para os nossos associados, aqueles que quiserem e puderem continuar nos apoiando, pois em 2011 nós teremos aqui muitas novidades na nossa programação. Teremos também, estamos aí em tratativas para termos novos comunicadores aqui dentro deste horário aqui do programa Lux Esotérica. Teremos aqui novos instrutores, novos comunicadores para continuar essa transmissão de conhecimentos, preenchendo, ouvintes, aqui o lema da nossa pequena mas valente rádio, que é trazer muito boa música e sabedoria para a alma de vocês, ouvintes. Agradecemos sempre a audiência e o prestígio de todos vocês. Mas vamos dando continuidade a essa temática, ouvintes, das raças. E, infelizmente, esse termo já está bastante demodé, principalmente com a hecatombe mundial que foi a Segunda Guerra e também a Primeira Guerra no século passado, onde, infelizmente, houveram grupos dentro da humanidade que brigaram, como sempre acontece, por questões étnicas, por questões religiosas, levando, infelizmente, a ignorância humana às últimas consequências que se cristalizam, ouvintes, nas guerras. E, lamentavelmente, houve, por parte de pessoas e líderes, o que é pior, né? Líderes interpretaram esses conhecimentos como se a quinta raça, a raça ariana, ela fosse superior às demais raças, e isso foi desculpa, ouvintes, para realmente perpetrar muitos crimes, verdadeiros genocídios. E obviamente que nenhum esoterista, nenhum teósofo, nenhum ocultista tem culpa, ouvintes, de uma má interpretação de um conhecimento. Porque um professor de tênis, ele pode pegar na mão do seu pupilo e ensiná-lo a empunhar uma raquete de tênis, ensiná-lo a bater numa bola, ensinar a regra do jogo para ele, as táticas, as técnicas de como jogar. Agora, o professor não é culpado se o aluno da aula de tênis pega a raquete e vai dar na cabeça de alguém. É exatamente isso que aconteceu, ouvintes, com esses conhecimentos. E, lamentavelmente, muitas pessoas que não conhecem o background desse assunto tentam imputar essas agressões, esses crimes, essas guerras ao conhecimento esotérico. Então, ouvintes, saibam que nenhum verdadeiro ocultista jamais imaginou que uma raça é superior a outra. porque seria uma ignorância idêntica a nós imaginarmos que na vida de uma pessoa há o seu período da fase adulta é superior à juventude, ou que a juventude é superior à sua adolescência, e imaginar que a adolescência é superior à infância. E se der para ir até para trás, também tem pessoas que sempre acham que as coisas antigas é que foram e que são as melhores. Então existe, na verdade, ouvintes, uma unidade de toda a humanidade. Todos nós já encarnamos em todas essas raças, em todas essas civilizações que já se manifestaram. Porque dentro de cada raça raiz existem também as sub-raças, as subdivisões, as grandes nações, os grandes países e obviamente as suas etnias. E tudo isso, ouvintes, obviamente está sendo seguido, esse plano, para atingir um objetivo muito elevado que nós tenhamos aqui na sétima grande civilização, na sétima grande raça, verdadeiramente uma civilização espiritual. Então, a civilização, ouvintes, da quinta raça raiz, os arianos, eles não são os europeus de tez clara, de pele branca, de olhos claros e cabelos também claros, que infelizmente os nazistas julgavam ser os seres superiores. Pois essa característica externa, caros ouvintes, apenas fenotípica, da cor da pele, do formato do crânio, de coisas externas, dos olhos, da pele, da cor da pele, isso é apenas uma reação externa às condições climáticas que estão, obviamente, expostos os seres humanos. Porque o começo da civilização ariana foi há cerca de 100 mil anos atrás, no vale do rio Indo. Então, hoje em dia, a própria ciência reconhece que não só as civilizações, mas também as línguas, os alfabetos, né? Toda essa evolução linguística que houve, que é chamada de tronco ário, né? Começa na Índia, há muito tempo atrás. Então, obviamente que existe uma unidade de hindus, de árabes, de europeus e agora também de americanos, onde todos nós estamos ligados por um processo evolutivo. E obviamente que se nós insistíssemos nesse pensamento, nós estaríamos realmente cometendo um engano. Porque geneticamente, caros ouvintes, só existem cerca de 3% de diferença entre todos os seres humanos das diversas etnias. Apesar de haverem negros, haverem brancos, haverem índios, haverem os orientais, aquilo que antigamente se falava em brancos, negros, peles vermelhas, pele amarela, ouvintes, tudo isso realmente são classificações muito simplórias e não representam exatamente a grandeza do que se quer dizer quando se menciona, por exemplo, a quinta grande raça. Porque as cinco grandes raças, as cinco grandes civilizações humanas e as suas sub-raças e as suas nações, elas tinham objetivos, ouvintes, muito específicos a serem atingidos na evolução humana. E esse processo está muito claro e vai se desenvolvendo cada vez mais. Então houve toda uma transferência da vida, e aí quando nós dizemos vida, nós falamos exatamente no DNA, que hoje a ciência vai conhecendo com tantos detalhes, apesar da ciência ainda achar que esse DNA surgiu por acaso. Ele realmente não surgiu por acaso, ouvintes, isso não existe. Então, os construtores, as hierarquias criadoras que ajudaram a formação desse planeta foram transferindo, então, a vida da cadeia lunar para a cadeia terrestre. E nós, seres humanos, ouvintes, somos os seres vivos mais antigos aqui nesse planeta. Antes mesmo que as bactérias ou que a vida unicelular e os primeiros seres realmente diminutos que começaram a existir, os seres humanos já estavam aqui na forma espiritual. O ser humano, ouvintes, ele é o protótipo de todos os seres que existem aqui, pois nós somos, de certa forma, a culminância da evolução dos reinos anteriores. Né? Nós somos a culminância do desenvolvimento dos elementais, dos minerais, dos vegetais, animais, até chegar ao ser humano. Então foi por volta da época conhecida como o Eoceno, né? Cerca de 60 milhões de anos atrás, ouvintes, que começou a primeira raça raiz nesse planeta, chamada também de raça polar, que não teve, ouvintes, né, um corpo físico, porque o próprio planeta não oferecia condições para isso. Então ela chegou exatamente apenas ao nível astral e começando a desenvolver uma característica etérica. Mas os seres humanos já estavam por aqui e, de certa forma, já houve certos problemas, porque se sabia que aqueles seres que estavam sendo transferidos da Lua para a Terra teriam que se reencarnar nas formas, então, que estavam sendo desenvolvidas aqui. Então já houve um grande problema, porque muitos da nossa humanidade, principalmente os mais avançados, se negaram a priori a se encarnar em qualquer tipo de forma que fosse desenvolvida aqui. Então a evolução, ouvintes, dos humana nesse planeta foi muito, muito lenta. É agora que ela realmente tomou velocidade, nos últimos milhares de anos, porque essa primeira raça ficou mais de 20 milhões de anos se desenvolvendo apenas etericamente, até que se formou um continente na região norte do planeta, chamado a Hiperbórea, e é exatamente ali que começaram os primeiros toques da humanidade no plano físico. Ainda não com um corpo físico denso, mas com um corpo etérico bastante definido, vagando praticamente sobre o planeta como verdadeiros fantasmas que habitavam aqui. E tudo isso, ouvintes, levou cerca de 35 milhões de anos da nossa presença nesse planeta, até que na época chamada do Mioceno, há cerca de 25 milhões de anos atrás, surgiu então a primeira raça, a primeira civilização humana verdadeiramente física, num continente que se estendia naquilo que hoje é a Austrália, se estendia em direção ao que hoje é a África, vindo até a região da América do Sul e se estendendo até, finalmente, até onde hoje é a chamada Ilha de Páscoa. Esse foi realmente o berço dos primeiros seres humanos físicos, e até hoje os fósseis mais antigos que se encontram nesse planeta são descobertos principalmente na África, que fez parte do continente Lemuri. Mas os seres físicos, ouvintes, dessa época, seres humanos físicos, eram muito diferentes do que nós conhecemos hoje. E para nossa sorte, foi exatamente a nossa manifestação aqui, começou exatamente com o afastamento de uma grande ameaça que existia para nós, que era a presença justamente dos dinossauros. Enquanto os dinossauros não foram extintos aqui nesse planeta, não houve condições do homem físico realmente se manifestar. Porque os dinossauros eram, por assim dizer, a transferência dos grandes monstros que haviam na cadeia lunar, que também foram implantados aqui na Terra. Mas com a extinção dos dinossauros, então, houve condições para a manifestação humana física aqui no planeta. Mas os lêmures, ouvintes, originais, eles eram realmente verdadeiras aberrações se nós comparássemos com o homem de hoje. Porque o padrão médio de altura do lêmure era cerca de 12 metros de altura. Eram verdadeiros gigantes, tinham apenas um único olho no centro da face e no lugar da testa eles tinham uma grande protuberância. Tanto é que, estudando os desenhos que há em relação a essa civilização, se diz que essa testa era a testa de salsicha, né? Porque parecia que havia realmente uma salsicha ali por trás da testa do indivíduo, porque, ouvintes, era essa visão única que os lemurianos tinham, era muito mais uma visão etérica e astral do que propriamente uma visão física. Eles enxergavam muito mais as frequências astrais e etéricas do que propriamente o mundo físico. Então a humanidade da Lemúria era verdadeiramente mais uma humanidade animalesca. Então nós vivíamos realmente como nós imaginamos que se viviam os seres pré-históricos, né, vagando pelo planeta sem ter uma civilização, sem ter uma cultura, vagando como nômades, realmente lutando para sobreviver, comendo qualquer coisa que aparecia pela frente. Mas aí houve realmente um grande evento que marcou exatamente a evolução da humanidade, e esse evento aconteceu há cerca de 18 milhões de anos atrás, que foi exatamente a separação dos sexos. Isso que até hoje ainda cria uma série de confusões, porque os lemurianos vivenciaram durante alguns milhões de anos em que existiram os lemurianos muitos processos diferentes de reprodução. Eles se reproduziam de uma maneira sexuada, quase como certos seres unicelulares se manifestam. Então haviam aqueles lêmures que eram os chamados filhos do suor, porque das suas exudações corpóreas se desenvolviam os gametas sexuais que se autofecundavam. Depois houve lêmures que realmente botavam ovos, né? Então isso ainda está, de certa forma, dentro da nossa natureza, porque as mulheres até hoje têm dentro de si algumas centenas de óvulos, né? Mas aí, ouvintes, houve essa separação dos sexos. E isso veio a bem da nossa evolução, porque obviamente a troca sexuada, né, bissexuada das informações faz com que haja uma troca muito mais intensa e um progresso físico da humanidade muito maior. Então, desses 18 milhões de anos atrás até o surgimento, né, da quarta raça raiz, que são os Atlantes, isso na época do Plioceno, da era do Plioceno, há 12 milhões de anos atrás, já houve uma grande evolução. Daqueles lêmures de 12 metros de altura, já houve um aperfeiçoamento para um Atlante, que inicialmente tinha de 3 a 4 metros de altura. Então já houve um aperfeiçoamento, e foi exatamente no final da terceira para a quarta raça raiz é que a humanidade recebeu uma ajuda da cadeia venusiana, quando aportaram aqui, segundo as descrições, eles vieram com naves, que é o que nós comumente chamamos de discos voadores, aportaram aqui cerca de 100 venusianos no nosso planeta e formaram aqui então a Grande Fraternidade Branca. E aí o Ventes começa realmente o processo da civilização humana, porque é da Lemúria para os Atlantes que se formaram então as nações, as civilizações, começa verdadeiramente a cultura humana. Porque a Lemúria, ouvintes, ela tinha um objetivo muito claro de desenvolver a capacidade física humana, o corpo físico. Já os Atlantes, que terminaram a sua evolução, ao invés dos 4 metros iniciais, já tinham cerca de 2,30 metros a 2,5 metros de altura. Os Atlantes tinham como objetivo desenvolver as capacidades astrais ou emocionais. E nisso eles realmente trabalharam muito fortemente. E a Fraternidade Branca instaurou os grandes rituais, as grandes religiões, o sistema praticamente dos reis divinos foram implantados pela Fraternidade Branca, e depois os seres humanos começaram a participar também desse processo. Se desenvolveram então todas as qualidades. Então a Atlântida, ouvintes, teve o seu ápice há cerca de 1 milhão de anos atrás, quando realmente existiam cerca de 2 bilhões de habitantes na Atlântida. E esses habitantes éramos nós mesmos, não imaginem que eram outras pessoas. Todos nós estivemos lá encarnados na Atlântida. E infelizmente, devido ao próprio processo desse desenvolvimento emocional, os Atlantes realmente descambaram para a magia negra. Eles tinham inclusive um tipo de guerra que era chamada guerra psíquica, onde eram feitos trabalhos de magia negra coletivas que eram lançados sobre populações, sobre exércitos, e isso trouxe um karma muito negativo para a Atlântida. E cerca de 200 mil anos antes do afundamento do continente Atlante, que se estendia nesse oceano que leva exatamente o nome da Atlântida, que é o Oceano Atlântico, a Atlântida se estendia desde a região que hoje nós temos o Rio de Janeiro, seguindo em direção ao Equador, e tendo a maior parte do seu território no hemisfério norte, uma grande ilha que se estendia desde o que hoje é a Inglaterra até aqui o hemisfério sul. Mas 200 mil anos antes do afundamento da Atlântida já se fazia muitas previsões, já haviam muitas profecias que a Atlântida afundaria, devido infelizmente aos muitos pecados que os Atlantes cometiam com as suas vibrações. Então já houve uma diáspora dos Atlantes pelo mundo, e a grande característica dos Atlantes era a construção das pirâmides. Então muitos Atlantes se deslocaram para as Américas, para a região que hoje é os Estados Unidos, foram para a região da África, estabelecendo o que nós conhecemos como o Egito, foram em direção ao longínquo, a Ásia longínqua, estabelecendo lá também pirâmides e suas civilizações. E há cerca de 800 mil anos houve o grande cataclismo Atlante, aquela chamada Sexta-feira Negra. Por isso que as pessoas acham que têm muito medo da sexta-feira, principalmente a Sexta-feira 13, porque realmente houve uma Sexta-feira Negra, que em menos de 24 horas houve terremotos e explosões de vulcões de uma tal monta que a escala Richter realmente não serviria para medir nada. Porque em 24 horas morreram muitos e muitos milhões de Atlantes. Provavelmente muitos dos que estão me ouvindo agora devem ter reminiscências, se vocês fizerem uma regressão de vidas passadas, vocês vão acabar lembrando do que aconteceu naquela noite terrível. E depois realmente houve uma queda muito grande da civilização Atlantis, mas já havia todo o trabalho para o desenvolvimento da quinta grande civilização, da civilização ariana. Então, há cerca de 100 mil anos atrás, quando já tinha acontecido mais um outro grande cataclisma no que tinha sobrado a Atlântida, ou seja, houve um grande cataclisma há 800 mil anos atrás, outro há cerca de 200 mil anos atrás, e finalmente o terceiro e último, onde se afundaram o que sobrava da Atlântida, já é registrado pela história como o grande dilúvio, o dilúvio bíblico, ou então o dilúvio que os sumérios falam tanto a respeito deles, que Platão fala nos seus escritos, foram as últimas ilhas atlantes que realmente afundaram. Mas já estava lá no Oriente plantado, então, aquela nova civilização, daquela retirada da quarta sub-raça dos Atlantes, conhecido como Semitas, e aí é que está a história original, ouvintes, do povo Semita, que na verdade era uma sub-raça dos Atlantes, e foram segregados então no deserto de Gobi durante muitas, muitas dezenas de milhares de anos, para que então houvesse a formação da chamada raça branca e daquela civilização, ouvintes, que haveria de desenvolver a mente. E nós estamos exatamente nesse processo. Começou então a raça ariana, inicialmente com os hindus, depois com os persas, os árabes, chegando então até a Europa com os celtas, e o nosso povo brasileiro aqui, que é na sua maioria originário dos portugueses e espanhóis, nós temos corpos, obviamente, de característica celta, né? Então, não é por acaso que muito nos agradam todos os conhecimentos e as características célticas. E o último extrato que se desenvolveu foram exatamente os nórdicos, né? Que era aquilo que o Hitler achava que era o top da evolução, mas que é a continuidade de todo um processo da quinta raça, ouvintes. Pois, realmente, o que nos resta dizer, ouvintes, é que faltam ainda duas grandes civilizações, duas grandes raças que vão se desenvolver. A sexta grande raça, que, segundo há uma profecia, a passagem da quinta raça para a sexta raça vai ser a primeira onde não haverá um grande cataclisma, não haverá uma destruição planetária para que haja a passagem do bastão da quinta raça para a sexta raça. Por que, ouvintes? Porque exatamente a sexta raça será a raça intuicional. Ao invés de desenvolver apenas o aspecto físico, o emocional e o mental, que foram as características dos lêmures, dos atlantes e dos arianos, então a sexta raça, que nem tem nome ainda, ela vai desenvolver a intuição e vai expandir as características da nossa mente. E essa raça, ouvintes, ela de certa forma já vai se formando com aquelas pessoas que já pensam mais espiritualmente. Então, o tipo físico dessa raça já vai sendo desenvolvido na Califórnia, nos Estados Unidos, no Brasil, na Austrália, na Nova Zelândia. São países que já têm pessoas já com as características. São pessoas mais intuicionais, pessoas que têm um sistema nervoso muito sensível, e que obviamente não podem ficar expostas a muito estresse, a muito barulho, a muita confusão, nem tem realmente uma força física muito grande. Então, nós veremos, ouvintes, nos próximos milhares, milhões de anos, o desenvolvimento da sexta raça. E finalmente, se prevê que no Oceano Pacífico se erguerá um novo continente e lá, obviamente, será o palco do desenvolvimento do final da sexta raça raiz, para que a humanidade da intuição passe realmente a uma civilização completamente espiritual. E aí, ouvintes, quando isso acontecer, Madame Blavatsky, em A Doutrina Secreta, menciona que o ser humano retornará ao sistema original da nossa reprodução. Ou seja, o ser humano terá dentro de si mesmo as duas potencialidades sexuais. Nós voltaremos a ser andrógenos, por assim dizer. Então, cessará de existir os dois sexos. Isso quando atingirmos a sétima raça. E aí, ouvinte, estará cumprido o processo das sete grandes raças, das sete grandes civilizações nesse planeta. E, obviamente, a vida se transferirá desse planeta para o outro globo que está ligado aqui com a Terra, que é o planeta Mercúrio. Então, nós prosseguiremos a nossa evolução para aquele outro planeta, tendo lá uma outra vida completamente diferente. A vida na Terra vai ficar restrita a poucas pessoas e poucas plantas e poucos animais que aqui permanecerão, até que a nova ronda, a chamada quinta ronda, passe pelos planetas invisíveis, retornando finalmente até o planeta Marte, e lá haverá também o processo das sete grandes raças, e finalmente retornando aqui a esse planeta onde nós estamos. E aí teremos chegado na quinta ronda, e ainda restarão outras duas para que finalmente termine essa cadeia de mundos que nós chamamos de cadeia terrestre. Mas tudo isso que nós estamos fazendo aqui, um sumário para vocês, ouvintes, é apenas um bosquejo, é um resumo. Eu recomendo muito firmemente a vocês que estudem o livro O Sistema Solar, do Major Arthur E. Powell, que é o livro que foi editado alguns anos atrás pela editora Pensamento, infelizmente esgotado no mercado, mas que ainda pode ser encontrado nos sebos. Esse livro traz realmente os detalhes disso que nós estamos aqui falando. E pela premência do tempo, ouvintes, nós estamos tendo que encerrar mais essa edição do programa Lux Esotérico. Com muita satisfação de estar aqui a serviço da distribuição desses conhecimentos, eu me congratulo com vocês, ouvintes, que estão aí com essa paciência de me ouvir e escutar aqui o resumo desse tema que nós fizemos para vocês. Convidamos vocês, amigos, para encerrarmos esse programa, uma vez mais fazendo uma vibração espiritual. Fechemos os nossos olhos, procuremos uma vez mais nos centralizar nos nossos corações, visualizando e sentindo a nossa chispa divina em nosso interior, fazendo brilhar a sua luz, ouvintes. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Este ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que assim seja, que nós possamos estar aqui com vocês. Temos ainda mais dois programas, o de quinta-feira e o de sexta-feira, para encerrarmos esse nosso curso de introdução ao esoterismo e à teosofia nível 1. Nos despedimos aqui, desejando a todos um ótimo fim de noite, um bom descanso. Esperamos estar aqui com vocês de novo nas próximas edições e deixaremos com vocês agora a programação musical da Rádio Esotérica FM, que sempre traz muito boa música, interatividade e sabedoria para a alma de vocês, ouvintes. Recebam finalmente o meu forte, meu fraternal, meu caloroso abraço. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.